速を終えて知らないでください。Afirmativo, gente, o Azul 4069 no táxi 3 para a pista de estacionamento. Autorizado, seu táxi 4090. 3890, após o Kong da Federal na curta linha, mantenha no zero. Após o 37 da Federal, linha mantenha no zero. Só 3890. 9970, solo 25, agilista do Juno 1. 2 obrigado. 3890, decolagem autorizada, no 0, tempo calmo. Devido a colagem no 0, 3890. Cheque autorizado, alfa. Firmo, faz 3. No faz 3, fique atento, temos um tráfego receptor no pushback. Alfa, firmo, faz 3, atento, já visual com a 2, resolve o pushback geral. Informação. Índia. A autorização. Índia 973 para Copa Recife? Partiu. Autorizado Recife 370, segue conforme rota do plano de voo, direto Aru, direto Mike Charlie Eco, segue conforme rota. Subida Pouca Transição Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5137 e o controle 119, decima 8. Autorizado para Recife, no nível 370, decolagem da 0450, primeira curva à esquerda. Subida Pouca Aracaju, após Aru, Mike Charlie Eco e rota. Responde 537, consulta 0508 para Rio 597. Rio 5973, cotejamento correto, chame para puxa estouramento. Alô, Salvador, bom dia, bom 963, posição 9, puxa bem estouramento. No 963, autorizado, chame para iniciar. Autorizado, camarada, 963. Saída, o 3890 no momento precisa pro 020, 15 milhas e depois curvará à direita. Controle. Afirmativo, tá 3890. Controle a 4958 no ponto ideal descida já na Flor de Mari. Azul 4958, desce até 050. Gente. Queda, setor, não entendi. Uma 093, nesse setor que o senhor se encontra, o senhor está no portão 1, pelo meu sistema. E nessa posição, o senhor tem que fazer o pushback travando as posições 3 e 4. Então só tem como liberar ou a 4 ou a 1. Como o Xené 62 do nono tinha pedido primeiro, eu vou liberar ele. Quando ele finalizar o pushback, vou liberar a sua aeronave. Tudo que eu lhe perguntei é que tipo de setor você estava seguindo. Será setor de saída, será setor de Recife ou será setor do aeroporto? Setor do aeroporto, setor da posição do pátio. A gente está aqui no controle de saúde, ok? Muito obrigado, agora eu entendi. O Xené 62 do nono, pushback treinamento autorizado, seu farinho de táxi. Alô, Salvador, bom dia, 965, hoje vai ser treinamento no 10. Número 2, meu filho, azuagem no 865. Qual portão se encontra? Portão no 0? Portão 1 no 0. Seguinte. A bordo, autonomia de 4 horas e 32, alterna Porto Alegre. Porto Alegre? Temos? Sim, se autorizado o táxi até através de Porto Meia Duas, deixando lá para seguir o táxi. Azul 2783, autorizado, senhor, para o táxi. Autorizado, se tiver que lá para o táxi 2783. Estacionamento, Rio 5973. Rio 5973, aguarde para o estacionamento. Pela posição. Controle de Salvador, bom dia. Azul 4069, saída da EL, passa do PES. Azul 4069, contato radar, 1 até 340, voa letra. Tava 340 na prova de direita. O azul 40 na prova. Ajuste de altímetro 1012, Oceania 2011. 1963, ponto 0285, ajuste de altímetro 1012. 7 Márcio, Índia, ponto 0285, ajuste 0293. 1958, Índia. 1280, ponto 2685. 1285, 1245, 3890, bom dia. Bono 649, acionando a identificação, DCP4-10, ajuste 1092, chegada ponte. Aciona a identificação do hotel 050, chegada bom. Controle, o azul 4069, solicita desvio à direita para evitar formações. Prova 225, aproximadamente 30 milhas. Gente, azul 4069. Estamos em Maquilaxia e chama a torre 1895. X-Ray 10895. Salvador, o Papatango Lima Quilaxi. Papatango Lima Quilaxi, ingressa na final da 17, informa o número 2 para pouso. A nave já se encontra na final da 10, sujeita 360 na curta. Ok, vamos reduzir então para presente e estaremos na sua escuta, cruzaremos 3 milhas. Entendi. Salvador, bom dia, vamos 963, ponto de espera, 010, pronto? 963, bom dia, mantém ponto de espera. Mantém. 4069, após desvios para o Odico Base. Após desvios para o Base, 4069, obrigado. Grau 029, ajuste chano 0, 1-2, informação de tráfego à esquerda para a pauta 34, no 1500 pés. Iniciou 360 pela esquerda, não interfere. Agora anda pista livre. 4958, ciente, informarei, baixar trabalho. Azul 4958, livre pouso no 0, vento calmo. 4958, ciente. Lima aqui, Lexi, 360 pela esquerda. Lexi. Mero 6211, decolou 39, controle 119, décima 80. Agora controle 398, o chão é 6211. Controle, o chão é 6211. É 6211, contato radar, submetendo 360, Valeta. 360, Leda, 6211. Tango Mike 0 Lima, aciona a identificação do hotel 050, chegada na área, reduza 2509. Já vim pedir táxi dentro de alguns instantes e tem um Avianca já pronto para o táxi, que aguarde. Azul 4069, Recife, ONU 3325, ONU 251, bom voo. 3325, 251, muito obrigado. Graça. Ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, 295-1012, segue como número 4 agora para decolar de Salvador. Livre táxi, eu estou ponto 0-0, e último 25-12, passe de alto. Livre 6225 vai seguir aeronave da Rio, 767 da Rio, iniciando táxi agora do pátio 3 até o ponto de espera, ok? Táxi, seguindo o Rio, Itália 623. Solo, bom dia, Azul 4958, Livrão, ingressou no pátio. Bom dia, 4958, Alfa aqui no pátio 3, posição 4 no meio. 4 Romeu no pátio 3, Azul 4958. Hércules 441198. 098963. Azul 2783, pode ser da 0. 2783, após a rolagem do Boeing, ali mantendo a 0. Após a rolagem do Boeing, ali mantendo a 0, azul 2783. Salvador, bom dia, Gol 963, saída da El, passando 1600 para 360, fazendo curva à direita agora para evitar uma formação à frente. Gol 963, contato radar, sobre uma 360, voa Leda. 360, voa Leda, Gol 963. Radar, sobre uma 360, vai guarda. Arbor 360, vai deixar a curva aqui um pouquinho antes, porque a informação vai dar pro alguém. Número 759, 174 mil pés, Evolution 092. 4090 no 2 no 759. Tá botando Mike de Lima, reduz a 2009. Estabilizou o Gol no 649. 649, torre 1-8-9-5. 1-8-9-5. Autorizado no 0, variável 3-9. Executivo no 0-649. Autorizado aqui, eu tenho apenas um avião que está ali na parte sul Índia, pois o avião que livrar a Índia vai ser autorizado. Olhe, Salvador, bom dia, azul 2783. Azul 2783, contato radar, subiu mantendo 180, saída árvore. 180 AVA, possibilidade de iniciar a curva da presente para evitar formações e não tem condição de cumprir a restrição do 15 milhas acima do 110. Está livre da restrição e está autorizado a evitar a curva. Iniciando curva, obrigado. Voo 759, deita para 2.000 pés, eu chamo 0 no 2, autorizado a eletro, eu posso estabilizar. Pode entrar no 0 no 2, ZV, ponto era estabilizado, 759 da Gol. Tiago Mike de Lima, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil, 2. Boa Lema, mantém o exército, 93. Lema 3, causa a equipe de solo, apoio do aviante livrar ataque sua índia, autorizado para estiver extremamente entrado. Gente, após o aviante, está autorizado o bom Lema 3. Uno 3325, 1251, bom voo. Sente, recife 3325, 1251. Cuidado, Matheus, aguenta 3. Viking de Lima, desça 2000 pés, autorizado eletro 3, porto estabilizado. 3000, e FC vai reportar com a sua estabilizada. 759, estou vendo no 895. 1-8-9-3-4, bom dia, o Xané 6225, ponte espera pronto. 6225, bom dia, mantenha a ponte espera. Bom dia, continua a aproximação, guarda a pista livre, ajuste channel 0 no 2. Channel pista livre com meio 2. Bola 759, fogo autorizado no 0, vento 0, 2, 0 graus, 0, 3, 1. Cruzado, posto de estela no 0, no 7, 5, 9, 0, 0, 0. Passos 3, decolou 5, 3, controle 1, 1, 9, 8. 19, 8, bom dia. Bom dia. Júlio, bom dia, meio 5972, decolou na sua escuta, 73. 5973, conta da Arte do motor 370, saiu da PUCA. Saiu da PUCA 370, solicito postulado 350. Aguarde. Ou então a gente pede por certo depois. 5973, eu vou coordenar. Obrigado. Controle, Oxenera. 36, André 2 e 9. Só mais que só é ter todo mundo seguindo para a esquerda da rota. Seguindo por cima. Na 12 e 9, chame o centro, 13325, 1251, em forma de juízo. Agora, com 625 ali, mantendo a 0. E mantenho a 0625. 25012, boa viagem. Pegar um trabalho, direita, 0295. Recebeu 2783? Azul 2783, como recebe o controle? 5. Eu respondi duas vezes a sua solicitação Azul 2783. Não recebeu, está autorizado, 300? Está voando na Pro 300, 2783. 2685-2685-45, obrigado, bom feriado. 2-9-13, colou 1-0-0-0, controle 1-1-9-8. Chama o centro Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, bom dia. questionamento, tá? 3153 no 05. Controle 1190. Cycling. Recife 1288, alterna 1260. 1290, tchau. Golo, passando Lima, Chile 6. Lima, Chile, X-Ray, prossiga. Olá, 97 para Siri. Se possível, autorizar. Direto acionado 01-32. Maquila X-Ray, direto Siri. Tá mantendo 1500 pés até lá? Se possível, 2500. Se mantenha 2500 pés, ajustando 0 no 2. Salvador Lima, Maquila X-Ray, tem que ser possível chamado do pouso. Chamado do pouso mais 30 minutos de volta. 037, copiado. colapso da 6570. Tá no pátio 3, fecha a transmissão. Aguarda, 6570. Passamos de uma quilo X-ray, não tem atraso para reportar no setor. Tem a frequência livre para a coordenação. Muito grande, bom carnaval. Além da Colo 1 0, tá 3153. Controle 1198. Controle 198, tá 3153, valeu. 153, decolado 1200, Santa Ana, Leda. 153, Submatéria 360, voa Leda. 1360 na Praia de Leda, 3153. Apache 1, Índia, Pantera 1-0-2, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-2. 0-1-2, de destaque, Apache 1, Índia, Pantera 1-0-18-9-5, 6-5-7-0, partida. Chama de via esquerda, 3-1-5-3, após voa Irume, tira. Centro de luta. Negativo, Leta, devido a informações. Livre de desvio, são 3153, informa para o ideal para os desvios. Relativo, mantém 190 e mais 70 milhas após Irume. Afirmativo, está liberado. Oi, Salvador, aplicar 6570, pode ser 90 pronto. 6570, ato de colagem autorizado no 0050 grau 013. Decolagem no 0570. Mike Vilugoso, vou para aqui na remota posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para Mike 1 na posição 9. Está autorizado o Mike Vilugoso, reporta o término na 9. Sim, após o término, confirmado, ponte 9, grátis. Thank you. 3153. Centro 3153. Bom dia, Sacar Médicos 70, passa 1900. Fica na Júlia. Apta 1570, contato radar, motel 350, sai da PUCA. PUCA 350, 1570. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pistola 0, com primeira curva à direita na saída da EL, lida transição motiva. Mike Alcatão, Vitor Alfa. Intercepta o 1-0, Taubaté. O transpondo